Patati, é hora de dançar a quadrilha. Pegue o seu par. Já vou pegar, Patatá, legal. Tra-la-la-la, bem ligeirinho, que a quadrilha vai começar. Pegue seu par, bem ligeirinho, que a quadrilha vai começar. Mexe de leve, com muito jeito, ora à esquerda, ora à direita. Muita atenção, pra não errar, cada pezinho tem o seu lugar. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Quadrilha vai começar, pegue seu par, bem ligeirinho, e a quadrilha vai começar. Mexe de leve, com muito jeito, ora à esquerda, ora à direita. Muita atenção, pra não errar, cada pezinho tem o seu lugar. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la.